Ao se deparar com o próprio autor das teorias que estudava, Kleber não se contém. Ô, Ested, que maravilha, amigão. Chegou na hora certa. Então, a gente estava aqui querendo saber como foi aquela experiência. Aquela da pilha e da bússola que aconteceu meio sem querer. Bem, se vocês querem mesmo saber, era um dia como esse. Pelo menos que eu me lembre. Já faz tanto tempo. Não, imagina. Coisinha pouca. Quase 200 anos. Então, como eu estava dizendo, a minha mesa estava cheia de fios, uma pilha e algumas bússolas. Minha intenção era mostrar para os meus alunos como a eletricidade podia fazer com que saíssem bolhas das placas de metal mergulhadas numa solução de água com sal. Mas, de repente, percebi que, quando o circuito se fechou, as agulhas das duas bússolas se mexeram. Achei que eu estava vendo coisas e repeti. Mexi nos fios, arrumei as bússolas, liguei e desliguei várias vezes o circuito. Finalmente, eu tinha conseguido. A eletricidade e o magnetismo juntos. Seu Oersted, vê se eu entendi direito. Os fios que estão ligados a uma corrente elétrica, ao se aproximarem da agulha da bússola, fazem essa agulha se mover. Seria assim como se a eletricidade produzisse algo semelhante a um ímã? É isso? Na verdade, você descobriu que a eletricidade e o magnetismo têm tudo a ver. Tem algo em comum, para ser mais exato. Isso, exatamente. Vocês são ótimos. É que a gente está estudando. Olha só, Westard. Bacana que você está aqui. Sabia que muita coisa aconteceu depois dessa descoberta, não é? Por exemplo, tem um cara chamado Ampère que desenvolveu uma formulação matemática única que representa as forças magnéticas entre condutores e portadores de corrente. E outro cara, um tal de Faraday, que fez grandes descobertas que resultaram na criação de motores e geradores elétricos. Nossa, isso sim é trabalho científico. Muito mais completo do que o meu. Depois de mais um forte trovão, dois novos personagens surgem na biblioteca. Os dois, assim como o Oersted, vestem roupas antigas, muito antigas. You're wrong, my friend. Ih, Nina, chegou mais gente. E vocês, quem são? Ampère, ma chérie. Encantado. My name is Faraday. Prazer em conhecer. Oersted, que prazer. Vous não sabe como seus estudos foram importantes para moi. Para mim, quero dizer. E para mim, can you imagine? Você pode imaginar, Oersted? Geradores elétricos que mais tarde foram usados em usinas hidrelétricas. Sabe o que é isso? É a energia potencial da queda da água transformada em energia. É, diga-se de passagem, é a energia que faz essa rádio atritar. Nossa, quanta coisa! Cara, você nem imagina! Aliás, vocês três nem imaginam o que o eletromagnetismo fez e faz com o nosso dia a dia. Vocês já ouviram falar em televisão, celular, computador? Não. Pois é, vocês tinham que ver como o mundo está. Mas hoje não vai dar mais tempo. Por que não? Agora a gente precisa ir. Pra onde é que vocês vão? Pra sala, fazer a prova de física. E a gente? Como assim? Como é que a gente volta? Vocês não sabem voltar? Não. Não. Zeca, eles não sabem voltar. Eu ouvi, Nina. E agora? O que a gente vai fazer? O que Nina e Zeca vão fazer? Conseguirão nossos heróis mandar o Oersted, Ampère e Faraday para o passado? Não perca o próximo capítulo de... Quando o Inesperado Acontece. Com o programa já encerrado, na antessala do estúdio, a turma fala do sucesso da novela. Sucesso total. Total, meus amigos. Já dei uma olhada nas provas e acho que a novela veio em boa hora. Todo mundo acertou as questões sobre eletromagnetismo. Os meninos falaram que a voz da Nina é maravilhosa. A Rose falou que eu arrasei. Agora só fica me pedindo pra eu falar com sotaque. É mon amour pra cá, my darling pra lá... Tá, estrelas. Eu quero saber o seguinte, professor. Como é que o senhor vai resolver essa trama da novela? Posso saber? Não é por nada não, mas... O senhor vai bem aí nos seus estudos de física, mas tem certeza que o senhor sabe escrever novela? Fica tranquilo, meu caro Kleber. A ficção, assim como a física, se alimenta da mesma coisa. Imaginação. Isso eu e vocês temos de sobra. Demorou, professor. Professor, queria falar uma coisa com o senhor. Não manda meus personagens embora, não. Eu acho que eles estão rendendo. Acho que isso vai segurar o ibope da novela, hein? O que o senhor acha? Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.